Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, o capítulo 5, versículos 1 a 8. Palavra do Senhor. Irmãos, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutualmente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. A devassidão, ou qualquer espécie de impureza ou cobiça, sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Dedicai-vos ante a ação de graças, pois sabei o bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é um idólatra, são excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe desobedecem. Não sejais seus cúmplices. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Palavra do Senhor, graças a Deus.